Sinto abalada minha calma, embriagada minha alma, efeitos da tua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor por ironia não vi esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei, será uma maldição? Não sei, sinto abalada minha calma, embriagada minha alma, efeitos da tua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor por ironia, eu vi esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei, será uma maldição? Não sei.